O Senhor, que fez o céu e a terra, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos a Deus, fonte e origem de toda a vida, protegei as mães que estão grávidas, confirmai-lhes a fé, fortalecei-as na esperança, conservai e protegei a vida dessas crianças que estão sendo geradas, dai-lhes a saúde e a paz, e que as mães, alcançando o nascimento de suas crianças, possam vos render graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção para todas suas lembranças, objetos. Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, fazei, Senhor, que pela vossa misericórdia todas essas lembranças, esses objetos, desde a água, a vela, os livros, a Bíblia Sagrada, as imagens, as medalhas, tudo enfim que nós desejamos seja um sinal da vossa proteção em nossa vida, que aqui estão na Basílica, que estão também nas casas daqueles que estão participando desta Eucaristia. Lançai a vossa bênção, para que sejam para nós sinal do vosso amor e da vossa graça e da vossa proteção, quando vos invocamos com fé e em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, junto com o Padre Reinaldo, renovemos a nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida, estendendo suas mãos para essa pequenina imagem que está sempre de mãos postas, rezando conosco. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Você acompanhou pela Rede Aparecida de Rádio a transmissão da Santa Missa. De volta amanhã, às 9h. Oferecimento Deus Conosco Dia a Dia. O mais completo subsídio litúrgico para suas celebrações. Editora Santuário. A fé em palavras. Dor de ouvido tem remédio. Auricedina. E Família dos Devotos. Se a gente chega até você, é porque você cuida da gente. Não dê ouvidos a ninguém. Sou Auricedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricedina. A dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricedina para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. Usou Auricedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Participe de um projeto que dê sentido à sua vida, que leve mais fé e esperança por onde você passar. Tenha mais tempo para sua família e ainda ganhe uma renda extra para realizar seus sonhos. Faça como milhares de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Seja um representante Catálogo Dia a Dia ou conheça o nosso catálogo e encontre os melhores produtos religiosos. Catálogo Dia a Dia. Você faz a evangelização acontecer. Acesse catalogodiadia.com.br. A seguir, você ouve a Voz do Brasil. Às 8 horas, voltaremos com nossa programação normal. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 22 de junho de 2021. E vamos ao destaque do dia, novo Plano Safra. Produção agropecuária nacional vai contar com mais de 251 bilhões de reais em crédito. Luana Karen. O dinheiro destinado a investimentos aumentou quase 30% comparado à última safra. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Recursos para pesquisa. Editais vão liberar mais de 400 milhões de reais para bolsas de pesquisadores em diversas áreas. E ainda chega ao Brasil o primeiro lote de vacina da Janssen contra a Covid-19. Dima Soldi. A vacina da Janssen garante a imunização com apenas uma aplicação. Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Momento Saúde.